Oba! Ramon Varenga no Sul, esquece. Conheci, foi como renascer. Você chegou assim e eu sem perceber. Você tocou em mim quando te vi, me apaixonei. Só Deus sabe o que eu senti. É, eu sempre vou lutar só pra te ver vencer. Você me fez sonhar, fez tudo acontecer. Pra sempre vou te amar. Eu sem você não sei viver. Samba que bem você me fez, samba tão bem você me faz. Nunca me faltará carinho. Samba de Deus que tá de nós, ouve o clamor da nossa voz, a som do surdo do gordinho. Felicidade. caiu na real. Só no final me disse que não foi pro mal. Eu te falei bem antes de acontecer. Nada a ver, nada a ver. Foi por amor que eu suportei tanta dor. Mas me enganei, você me decepcionou. Você não soube cultivar, agora a gente nada a ver. É muito tarde pra chorar, isso é que dá. Não tem mais jeito, já perdeu. Você não soube cultivar, agora a gente nada a ver. É muito tarde pra bonito, bonito! churrasquinho do meu. Alô, meu cavaco. Aquelas coisas, vambora? É. Uma pagodeira não quer guerra com ninguém. Ela é pagodeira, então mate na mão que ela vem. Uma pagodeira não quer guerra com ninguém. Ela é pagodeira, então mate na mão que ela vem. Ela é linda, é maneira, e o melhor ainda, pagodeira. Um soquinho, ela adora, churrasquinho, até chora. Ela chega e para o pagode, nem mesmo brigo, disposto ela faz. É muito diferente, naturalmente ela sabe que menos é mais. Ela é inteligente, ela é gente da gente, assim como eu e você. Se tem samba, ela paga pra ver. Uma pagodeira não quer guerra com ninguém. Ela é pagodeira, então bate na mão que ela vem. Uma pagodeira não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém. Ela é pagodeira, então bate na mão que ela vem. Meu pai, uma pagodeira daquele jeito não quer guerra com ninguém, meu. Vambora. Olha o samba do pé que ela vem. Olha o samba do pé que ela vem. Olha o samba do pé que ela vem. Olha o samba do pé que ela vem. Ela indo dizer, ela tem, ela tem, ela, ela vindo, ela é nota 100. Olha o samba do pé que ela vem. Olha o samba do pé que ela vem. Quem roda de samba, cerveja na mão, e sambando não tem pra ninguém. Olha o samba do pé que ela vem. Olha o samba do pé que ela vem. Olha o samba do pé que ela vem. Ela é linda, é maneira, e o melhor ainda, pagodeira! Tô lindo, meu cubão! Essa vai machucar, hein? Confio em vocês. Eu perdi você. Isso foi te enlouquecer. Tanta paixão e ficou pra trás. Oh, não dá mais pra viver assim. Tá doendo em mim tanta solidão. Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho. Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você. Saudade me faz sofrer. Tantas lembranças no ar me fazem chorar, me fazem querer de novo encontrar você. Solidão, te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você, pode andar o seu coração. Hoje eu sonhei com você. Saudade me faz sofrer. Parece dividida, tá tão estranho minha vida até. na hora de beijar. Prefere o sofá. Tudo é motivo pra uma briga. O seu olhar vejo mentiras e eu chego a desconfiar. Se existe infidelidade, só tô tentando evitar o fim. Mas em silêncio tudo diz que acabou. E agora eu não sei o que será de mim sem teu amor. Se for pra se vingar daquela vez que errei, pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou. Vou respeitar sua decisão. Se isso te faz indiferente, te faz mulher, jogar na minha cara, vou provar que onde existe amor é com perdão que se cura a dor. Só tô tentando evitar o fim. Mas em silêncio tudo diz que acabou. E agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor. Um milhão de vezes sou capaz de te dizer toda a como dois adultos vamos resolver? Até quando vamos permitir coisas eu passando nos aborrecer? Sempre que a gente fica no amor, sempre o nome daquela pessoa, sempre a dona vem nos detona, sempre. Nunca, depois que eu te amei, te juro, nunca pensei em outro alguém, você que nunca existirá melhor que o amor da gente. Um milhão de vezes sou capaz de te dizer, todo amor do mundo eu daria pra você. Você quer um tempo, mas e se o tempo afastar você de mim? Para de gritar, eu não vou mais te escutar. Agora sou eu que penso mesmo pra falar. Se quiser um tempo, lamento dessa vez, o tempo é o fim. Toda vez que eu olho pra você, sinto meu corpo estremecer, meu olhar perdido em meu olhar, e você tenta me corroborar pra que eu viva sem você. Só que mal disfarça, você mal disfarça aquele jeito de me olhar. Quando quer ficar, disfarça, você mal disfarça. Não sei pra que viver assim, sofrer é tão ruim. Disfarça toda essa mágoa, deixa que eu me viro, deixa. Se é dessa maneira que você prefere, diz que me esquece, que não merece. Já fiz uma prece você voltar. Toda vez que eu olho pra você, sinto meu corpo estremecer, meu olhar perdido em meu olhar, e você tenta me convencer pra que eu viva sem você. Vamos, mulher! Disfarça, você mal disfarça aquele jeito de me olhar. Quando quer ficar, disfarça, você mal disfarça. Não sei pra que viver assim, sofrendo é tão ruim. Disfarça toda essa mágoa, volta pra mim, volta pra mim. Disfarça, disfarça, disfarça. Quando quer ficar, disfarça, você não disfarça. Não sei pra que viver assim, sofrer é tão ruim. Disfarça toda essa mágoa. Ai, bebê! Existem muitas coisas que é melhor não ver quando a gente ama, e outras que só tem coragem de dizer quando está na cama. Eu me apaixonei, faço tudo por amor, só que nada acontece. Todo mundo diz que é melhor eu esquecer, porque você não me merece. E sempre me procura quando te convém, eu não nego, aceito. E vivo me enganando que está tudo bem, não tem outro jeito. O que vou fazer? E esse amor já me sufoca. Se é pra eu viver, só preciso do presente. Quando você vem me toca, eu tenho muito mais guardado pra você. Aqui vem num lugar que ninguém pode ver. Tá no meu coração, esperando uma atenção. Que pena que você parece não querer. Eu tenho muito mais guardado pra você. Tá no meu coração, esperando uma atenção. olhos a razão de ser uma luz que me traria, espantando a solidão que há tanto tempo foi a minha companheira. Hoje não show. Oh, você me ignorou e me fez sofrer de amor. Quer me matar de amor? Posso morrer de amor? Vambora, churrasquinho, menos é mais. Bruno Sorriso Maroto. Vambozinho! Vambora! Sempre alguém me desperta assim. Eu desejo mais você. É minha paixão, porque eu te amo. Eu sei que estou agindo errado, mas acontece sem querer. Eu deito com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você. Na hora do prazer eu te chamo. Por vezes eu te chamei em silêncio, eu não. Dentro de mim eu sei. Maior que o furacão, mais forte do que imaginei. Vamos cantar! É você que domina sem saber. Meu desejo, meu prazer. Toda vez que eu faço amor, onde for, é você. Não existe mais ninguém. Eu me entrego, eu sou refém. Eu estou ao seu dispor. Vamos cantar! Ah! É você que domina sem saber. Meu desejo, meu prazer. Toda vez que eu faço amor. Assim a gente não fica triste e nem se machuca. Assim a gente não fica triste. Se um dia eu te encontrar de repente, não fique sem graça. Dá um beijo e me abraça pra vida ficar melhor. Bruno, se eu me encontrei entre a gente, deixa lá que isso passa. Dá um beijo e me abraça. O resto eu sei de cor. Por isso anota aí na agenda e por favor não se esqueça. Eu prefiro um carinho seu do que amor e paixão. Assim a gente não fica triste e nem se machuca. Assim a gente não fica triste e o amor não tem culpa. Assim a gente não fica triste e nem se machuca. Assim a gente não fica triste e o amor não tem culpa. Assim a gente não fica triste e nem se machuca. Assim a gente não fica triste e o amor não tem culpa. Eu sei que pode até demorar pra esquecer todas as coisas que vivi com você. Tanto amor, mas não perco a esperança de encontrar. Nem que seja no infinito eu vou buscar alguém que venha me trazer a paz do amor. E tire as marcas do meu dedo e leve a dor. SOS, paixão, diz o meu coração. Que não sabe, não pode viver sem teu amor.

fazendo falta. Falta pra você. Foi sem querer que derramei toda emoção. Oh, tererê. E sequei seu coração. Tererê. Me machuquei, te feri, não entendi. Oh, tererê. Como dói a solidão. Não, não, não, não, não, não. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está movendo pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está movendo pra poder me ajudar. Hoje eu estou arrependido do que fiz. Nererê. Venho te pedir perdão, perdoa a paixão. Meu coração tão solitário sem você. Um tererê está dentro de paixão. Não, não, não, não, não, não. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está movendo pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está movendo pra poder me ajudar. Agora vambora, vambora. É. Aquelas coisas. É. Tá fazendo um mês que a gente não se vê por lá. Tô pensando no jeito pra Deus apegar. É. Já tentei chamar você de ex. Comecei a chorar. Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar. Já tinha devitado por vencido, mas levei. Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim. Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim. Se quiser baixar agora é só desbloquear. Estou esperando sua foto aparecer. E pode deixar que eu puxo um assunto com você. Tô doido pra ter caída. Doido pra voltar pra sua vida. Doido pra falar a frase de quem quer voltar. Tô doido pra ter caída. Doido pra falar a frase de quem quer. Ô, sumida. Ô, sumida. Ô, sumida. Trava a língua. Você virou razão, virou paixão, virou pra cima e trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Ver a sua vida junto com a minha vida numa história colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir. Aos poucos fui acreditando nas promessas que ouvi. Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina. Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia pedindo do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala. Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem lado errado, direito. Soluçando no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor te esquecer. Que meu amor por você foi uma simples condição. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Vambora! Foi tudo inútil. É bobagem insistir. E o meu coração. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver.

não me faz esquecer teu perfume. Nem teu beijo marcante demais. Essa voz de paixão que nos une é o desejo que me satisfaz. Vejo os olhos e vejo teu rosto. Ainda sinto teu corpo no meu. É assim como a unha e a carne. Geral, geral! Como um encontro. Tu vi a taça em cachoeiro negro, medida exata. Assim é o seu beijo, embriagador. Me fez escravo desse seu amor. Como um encontro. Como um encontro. Como tu vi a taça em cacho perfeito, medida exata. O seu beijo me encantou e fez o chão desse teu amor. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda. Alô, Maúti, vambora! Isso é. Tá ligado, tá ligado. Vamos lá! Tanto tempo a gente não ficava tão contente. A felicidade andou brigada com a gente. Nada neste mundo abalou nosso amor. Só Deus sabe o que a gente passou. Por tanta maldade nós brigamos sem querer. Pra falar a verdade não foi briga pra valer. Não tive coragem pra sofrer. Eu fiquei perdido sem você. Quando me encontrei com a solidão. Vambora, geral, geral, geral, geral. Só me dá prazer ver tanto desejo sonhar longe de você. Fico triste só de imaginar. O amor nasceu pra ser feliz e a gente nasceu pra se amar. Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso sonhar longe de você. Fico triste só de imaginar. A gente não ficava tão contente. A felicidade andou brigada com a gente. Nada nesse mundo há valor. Nosso amor passou. Por tanta maldade não foi briga pra você. Pra falar a verdade não foi briga pra valer. Não tive coragem pra sofrer. Eu fiquei perdido sem você. Quando me encontrei com a solidão, reage meu coração. Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso olhar. Longe de você. Fico triste só de imaginar. Todo amor nasceu pra ser feliz. E a gente nasceu pra se amar. Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso olhar. Longe de você. Fico triste só de imaginar. Você passar por mim com esse ar de sedução. São sintomas da paixão. Eu te vejo nos meus sonhos, me perdendo nos seus beijos. Tudo pode acontecer, só depende de você. O que posso fazer pra você me aceitar? Agora se entrega, e que você podia me ser realizar. Me olha, não nega, tem cheiro de amor no ar. Agora se entrega, e que você podia nos realizar. Me olha, não nega, tem cheiro de amor no ar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, acelera o coração. Acelera o coração. Já tem muito tempo que eu procuro alguém pra amar. Aonde você se escondeu, eu não consegui te achar. Agora que estamos aqui, não vou te deixar escapar. E nem adianta eu fugir, eu hoje vou te namorar. Vem e mata minha vontade. Se eu não ir embora, se beijar minha boca, não teria pressa de chamar o Uber, de botar a roupa. Tava sem relógio pra não ver a hora de levar de mim assim. Quando eu falo, você diz que eu estou surtando. Se tu quisesse tocar no assunto, não ir embora, dormia junto. Ligava nele, fazia ele entender pra mim. De lado, tá na hora de resolver se vai ganhar ou vai perder. Um homem apaixonado. Gostar de você, tudo que eu quis só foi te conhecer. Mas o amor me pegou quando eu vi o teu sorriso, o teu sorriso. Não sei se sou ideal pra você. Nunca fui santo, é meu jeito de ser. Mas o amor me pegou quando eu vi o teu sorriso. Eu sorriso, faço o que for, sou capaz de mudar. Eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar. Sou o que sou, mas não posso negar. Eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar. Faço o que for, sou capaz de mudar. Eu nasci pra te amar. Sou capaz de mudar. Sou o que sou. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te amar. Vai, Larissa, vai, João, vai. Que isso? Léo Santana! Ô, meu Zé Mais! Faz o L, faz o L! Esqueça, bebê! Anabalá! Quando a sua beleza pisou na passarela desse meu coração, e tudo em mim com certeza mudou. Pois que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, você vai acompanhar. Se eu ligo o rádio, você é a canção. É o meu mundo cheio de paixão. Vai lá! Você é a poesia em mim. Piano, jazz, tamborim, violão. Estrela criada, esse azul sem fim. Luz que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, és o meu caminho. És o carinho que me leva pro céu. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse mel. Me dá um beijo que eu te dou. Me pega em ti embaixo do faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Eu quero tudo que você tem pra dar. Seu corpo todo, teu sabor. Seu olhar me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso te amar. Você é a poesia em mim. Piano, jazz, tamborim, violão. Estrela guia desse azul sem fim. Luz que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, és o meu caminho. És o carinho que me leva pro céu. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse mel. Me dá um beijo que eu te dou. Me dá quente embaixo do cobertor. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Eu quero tudo que você tem pra dar. Teu corpo todo, teu sabor. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Me dá um beijo que eu te dou. Me faz sentir debaixo do cobertor. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Eu quero tudo que você me dá. Teu corpo todo, teu sabor. Seu olhar me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso te amar. Faz barulho pro menos é mais, aê. Você é meu amor. Te quero te ler. Eu também sei, viu, Léo? Primate do povo. Eu vou te lambuzar de água de coco. Bumbum bate com o fregote do vento. Eu disse vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado. O nosso amor já vai se transformar. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, te adoro assim, desse jeito assim. Eu te amo demais. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor, te quero de novo. Te ensina a fricotar, fricote do fogo. Eu vou te lambuzar de água de coco. Como um bate com um fricote do fogo. Por favor, fazer sempre fricotar. Acabou não, Léo, vambora de novo, meu. Vamos dar continuidade? Aquelas coisas, vai, meu Deus. Ave Maria. Você é meu amor. Te quero de novo. Te ensina a bola no parou. E bate do fogo. Eu vou te lambuzar com água de coco. Bumbum bate com bumbum. Bigode do fogo. Por favor, fazer sempre picotar. Sou teu namorado, vem, vem. Tô de calor danado, vem, vem, vem. Sou teu namorado, vem, vem. De calor danado, vem, vem, vem. Sou teu namorado, vem, vem, vem. Sou teu namorado, a Bahia tá aqui. De calor danado. Vai no balancinho. Oi. Oi. Vamos lá. Amor de verdade eu só senti. Foi com você, meu bem. Comigo. De todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Vocês me ajudam, canta. Você já faz parte da minha vida. E fica tão difícil de carinho em mim abraça. Aí eu fico de graça, me chamando pra me amar. Joga a mão em cima e diz: mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou. Acostumado com o me deixou. Com o seu amor. Então volta! Então volta! Tá de volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Ei! Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta! Tá de volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Muito obrigado! Bravo, bravo! Quem tá gostando, vambora, bebê! Vamos falar de amor, Duzão! Um beijo durante aquele amor, meu coração estava lá. Na verdade, esse passado nunca vai me libertar. Muita gente não se volta só por medo de sofrer. Mas no caso desse acaso, só quem vive pra entender. Entender o que é o amor. Ah, meu coração. Eu não sei te explicar quando você me beija. Você me beija. Você me beija. A noite é nossa, estrela faz você brilhar. Em todas as avenidas vou te encontrar. Como a história de um pobre e a princesa. Mas eu quero que seja. Eu quero que seja. Canta junto, churrasquinho! Nossos sonhos de amor, nossos gestos de amor, que me balança e me desperta sempre, sempre mais. Quando você me beija, aí eu vou apaixonar. Você me beija no... Eu não. Você me beija. Você me beija. Nossos sonhos de amor, nossos gestos de amor, que me balança e me desperta sempre, sempre mais. Você me beija. Você me beija. Vai procurar outro negócio aí. É, aquelas coisas. Aí, só não vale chorar. Por quê? Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, a gente sente. Sentir o mundo desabando em mim. Vem, vambora! Pense. Cheguei até falar que era pra sempre. Mas me calei em cala consciente. Eu tive que aceitar o nosso fim. Canta junto, churrasquinho. Como é que vou jurar? Dizer que não te amo e me enganar. Sei que o meu coração só quer te amar. Não sei porquê o nosso amor não pode ser diferente. Você que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre. Por que não volta pra que eu possa me entregar? Te sentir em minha vida eternamente. Não sei por que nosso amor não pode ser diferente. Pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre. Então por que não volta? Eternamente. Oba! O negócio tá ficando sério, Luizão. Agora você vai, então vem comigo. Mais mais ou menos assim, ó. Não dá mais pra viver sem teu amor, não dá. Eu não consigo entender por que você não quis me escutar. Será que você vai acreditar? Será no que vieram te falar? Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar? Pra te contar qual a real de tudo que rolou, então você vai ter que decidir. Eu sei que não sou santo, mas não é o que parece ser. Mas não se deixe levar, nosso amor vale mais. Mais, mais, mais. Mas o quanto mais a gente briga, você fica mais bonita. E eu desejo mais você. E não dá pra entender. Mas me diz que vai, mas você fica. E no final, depois da briga, churrasquinho do Menos é Mais. Dizinho! Mais ou menos assim, quem gostou faz barulho, vai. Que isso, cara. Alô, churrasquinho, recebam ela! Vambora! Quando eu te conheci, minha vida mudou pra melhor. Eu voltei a sair, tempo atrás eu tava na fila. Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim. Se hoje estou feliz, é porque você está perto de mim. Não deixa eu pensar mais nada a você. Beijo, amor.